não vivo triste. E vou passeando assim neste lindo céu. O passado não importa mais. Na verdade, encontrei a paz e seguirei sempre a cantar, passeando assim feliz no céu. O passado não importa mais. Na verdade, encontrei a paz e seguirei sempre a cantar, passeando assim feliz no céu. Na verdade.